Pode até me copiar, mas tu nunca vai ser eu. Tu pode até me copiar, mas tu nunca vai ser eu. Quero ouvir pressão, quero ouvir pressão, quero ouvir pressão, quero ouvir pressão. Bora meu DJ, bota pra estourar. Bora meu DJ, bota pra estourar. O verdadeiro professor já tá te dando aula. O verdadeiro professor já tá te dando aula. Vai começar a aula de rock doido. Vai começar a aula. Robson Mafra de novo. Chama o moleque doido pra fazer o caqueado. Chama o moleque doido pra fazer o caqueado. Olha só os cara doido subindo em cima do palco. Tô doidão e boladão fazendo caqueado. Olha só os cara doido subindo em cima do